Gabriel, você já reparou como o tema do Reino de Deus aparece o tempo todo na Bíblia? Sim, Michele. Jesus falava muito sobre isso. Sempre me perguntei o que exatamente significa esse reino. É um lugar? É o céu? Boa pergunta. Na verdade, reino, ou basileia em grego, ou malkut em hebraico, não é um território, mas o reinado de Deus. É o modo como ele governa, com justiça, paz e amor sobre toda a criação. Então, o reino é mais sobre quem manda do que onde se está. Exatamente. Nos evangelhos, Jesus mostra o reino em ação, nas curas, no perdão, na inclusão e no serviço. Ele não apenas falava, ele vivia o reino. Mas, às vezes, eu ouço dizer que o reino ainda vai chegar. Como isso funciona? É aí que está o mistério bonito do Evangelho. O reino já começou, mas ainda não foi completamente realizado. Jesus disse, o reino de Deus está entre vocês. Ou seja, já está aqui. Mas também prometeu que um dia ele será completo, quando tudo o que é injusto e mal for vencido. Então vivemos nessa tensão, o já e o ainda não. Isso mesmo. Imagens e parábolas do reino. Jesus usava muitas parábolas para falar do reino, né, Theo? Sim. Ele comparou o reino a uma semente que cresce em silêncio, a um grão de mostarda que começa pequeno e se torna gigante, a um tesouro escondido que vale mais que tudo e a um banquete onde todos são convidados. Cada imagem revela um pedacinho do coração de Deus. Mas o reino não é só ideia ou teoria. Ele muda a forma como a gente vive. Por exemplo, o reino ensina justiça e misericórdia, defende os pobres e nos convida a amar o próximo. Quem quer viver sobre o reinado de Deus, aprende a servir com humildade, a perdoar e a reconciliar. Ou seja, no reino, o maior é quem serve. Exatamente. E a igreja? Onde entra nisso tudo? A igreja é o sinal do reino no mundo. Ela existe para mostrar que Deus está presente, quando adora, quando cuida, quando serve. Nossa missão é dupla: anunciar o Evangelho e transformar a realidade com amor e justiça. Então, ser igreja é viver o reino hoje, apontando para o reino que virá. Perfeito, Theo. Desafios e reflexões. Mas há muitos debates, né? Uns dizem que o reino é algo espiritual, outros falam de transformação social. Verdade. O reino é espiritual e concreto. Ele toca o coração, mas também muda a sociedade. Jesus não separava fé e ação. Ele unia as duas coisas. Aplicando o tema, como a gente pode estudar e viver mais isso no dia a dia? Podemos começar lendo os evangelhos, prestando atenção nas parábolas. Depois, colocar em prática. Agir com justiça, amar quem precisa, servir com humildade. E, claro, participar da comunidade. O reino se manifesta em comunhão. Então, o reino de Deus é presente e futuro, espiritual e social, individual e comunitário. Sim. É a realidade do amor de Deus governando a vida. E o mais lindo é que Ele quer que a gente faça parte desse reino, aqui e agora. Amém. Que o nosso coração e as nossas ações revelem esse reino todos os dias. Amém.